borboleta que era meu bem e que está tão distante. Borboletas, borboletas, borboletas, ela está tão distante. Ó, borboletas, parem de voar, porque agora resolvi contar porque sou triste assim. É que alguém que eu tanto queria voou pra longe, eu nem mesmo sabia que era uma borboleta. Borboletas, borboletas, borboletas, era uma borboleta. O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino. Elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox. Contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Espalhe esta notícia. Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento. Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade e não aceite imitações. Peça também pelo nosso Zap 61 998 19 51 51. Tem uma amiga nossa reclamando que tá sem rádio. Ô, minha amiga, fale aí, o que é que você tem? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Adelson Moura. Boa noite, bom dia. Quanto tempo, tô sentindo falta dos seus programas. Eu tô sem rádio agora. Ô, gente. Que é Ioná de Goiatins, Tocantins. Ô, Ioná. Eu gosto muito dos seus programas, viu? Obrigado, obrigado. Gosto de ouvir essa sua voz. Sim. Eu quero lhe dizer que aqui tem grande audiência no seu programa. Coisa boa, né? Tá de parabéns. Obrigado, amigo. Você tem uma voz maravilhosa, viu? Obrigado, obrigado. É, você, eu gosto muito do programa da Márcia Ferreira. Sim. Aí eu tô com uma caixinha aqui, só que essa caixinha não pega o rádio. Aí eu tô querendo comprar um rádio só pra ouvir seus programas. Minha amiga. Uma boa tarde pra você, tudo boa de bom. Boa tarde. Pra você e sua família. Igualmente. Eu vou resolver esse problema para você agora. Nesse instante eu vou resolver. Você vai ouvir o Edelson Moura pelo celular. Não precisa comprar rádio, não. Estou mandando aí qualquer pessoa também que tiver com o problema dela aí. Gente, baixe o aplicativo da Rádio Regional do Araguaia, que é uma emissora nossa. Pode baixar na Play Store, mas eu vou mandar para ela aqui o link, para ela baixar no celularzinho dela e poder ouvir a gente todo dia. E vai para você, que eu sei que agora você já vai nos ouvir, a música Capa de Revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. O sol lá em cima, tão quente, esfriou de novo.

6 de outubro, vote 40! 40 neles! 40 e 40 ou vota eleitor! Olá, Campos Salles, meu nome é Adriana Brito, estou aqui candidata a primeira vez a vereadora com o número 40555 e venho defender a bandeira da juventude. Para prefeito Moésio Solano, 40. É 40! Dá-lhe juventude 40 graus! Eu vou votar no 40. Vale, vale, Campos Salles é 40. Vale, vale. É hora de trazer quem sabe fazer. Olá, meu povo de Campos Salles. Sou a vereadora Elzinha, candidata a vereadora com o número 40999. Para continuar o trabalho, preciso do seu voto. Vote 40999, vereadora Elzinha, confirme e vote 40, prefeito Moésio e vice Solano, confirme e vamos rumo à vitória. Campos Salles é 40, vale, vale, Moésio vai ganhar. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Três Fronteiras AM, conectada com você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Falo agora com você, meu querido ouvinte, que vive reclamando de muitas doenças, muitas enfermidades. Saiba que o óleo Estrela Azul é um produto riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. Ele também é um antibiótico natural. Quantas pessoas sofrem de enfermidades, até mesmo dores. Esses dias eu fui fazer uma, endoscopia, e a minha médica disse assim: Edelson, aqui no seu intestino, eu vi uma cicatriz de uma úlcera cicatrizada, curada. Uma úlcera que foi curada. Você operou? Eu falei, não, doutora. Então ela curou sozinha. Aí eu falei para ela, não é isso. Eu tomo óleo Estrela Azul, doutora. Esse óleo é distribuído pela Saúde com Beleza. Ele é um cicatrizante em potencial. Às vezes você tem uma ferida, sabe que tem e fica naquela angústia. Porque, é claro, quando você tem uma, por exemplo, arrotando azedo, está com aquela ânsia de vômito, né, come as coisas, fica com azia, você sabe o que, que é. Você sabe que ali no seu estômago tem uma ferida em formação. E essa ferida vem causando tudo isso. E que pode se transformar numa coisa séria. Então o que é que tem que fazer? Toma o óleo Estrela Azul. Toma que ele vai cicatrizar, você vai melhorar dessa gastrite. E quando você for fazer a endoscopia, vai aparecer lá. Olha, uma úlcera aqui, ó. Que nem a do Edelson Moura, cicatrizada. Foi curada uma úlcera. Foi operada, Edelson? Não, doutora. Foi o óleo Estrela Azul quem cicatrizou esta ferida, que eu nem sabia que tinha. Tá bom, gente? Óleo Estrela Azul é da Saúde com Beleza. Aproveita. Ligue agora e peça o seu. 61-998-19-5151. 61-998-19-5151. E agora vamos cantar, vamos trazer mais uma música. Separação. Vamos ouvir. Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou. Como posso me acostumar te ver que quando vai dormir, abraçando outro corpo, em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando no silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que só me faz recordar, e o cheiro do seu se arrepender de tudo que fez comigo. Volte, pois a casa é sua. Eis aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui, por você aí esperar. Quero sentir alegria se um dia você voltar. Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não. Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados, o inocente está pagando pelo que fizemos já. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que só me faz recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está. Vamos falar agora com Santa Luzia. É a chamada Santa Luzia do Tide. É lá a terra do nosso querido Natan, nosso amigo de muitos anos. Fale aí, Raimundo. Oi, Anderson Moura, aqui quem fala é o Raimundo Jardineiro, da cidade de Santa Luzia do Tide. Ô, Raimundo. Aqui eu peguei esse nome agora e eu vou conseguir falar com você que a pedra já de banho não está deixando, não. Parece que está certo agora, viu? Que bom. Valeu, obrigado, meu amigo. Valeu, Raimundo, valeu mesmo. Sempre que você puder, manda mensagem aqui, que nós vamos sempre estar se falando, viu, Raimundo? Um abraço grande a todos de Santa Luzia, e para você, vai essa música aqui do Amado Batista, De Madrugada. E eu estou na rua. Ele está sofrendo solidão doendo e saudade sua. Contando as estrelas, olhando o infinito, pensando em você. A brisa que toca os meus olhos tristes, querendo te ver. E nessa loucura de querer de volta tudo que eu vivi. Já faz mais de um ano que você foi embora e eu não te esqueci. Na curva da estrada veio na lembrança nosso último adeus. E você me deixou e levou contigo todos os sonhos meus. Eu queria o poder de voar pra ir até você, mergulhar no infinito do amor até o amanhecer, sentir novamente os seus braços e a sua boca com gosto de mel. Quero ter de volta o meu paraíso, meu pedaço de céu. Essa loucura de querer de volta tudo que eu vivi. Já faz mais de um ano que você foi embora e eu não te esqueci. Na curva da estrada veio na lembrança nosso último adeus. E você me deixou e levou contigo todos os sonhos meus. Eu queria o poder de voar pra ir até você, mergulhar no infinito do amor até o amanhecer, sentir novamente os seus braços e a sua boca com gosto de mel. Quero ter de volta o meu paraíso, meu pedaço de céu. Quero ter de volta o meu paraíso, meu pedaço de céu. Hora do quebra-galho. Chegou, Edelson Moura vai cantar agora, graças a Deus. Eu trago hoje para vocês a bonita música, eu gosto, rapaz, dessa música, gosto legal mesmo dela, acho muito boa. Pelo vazio da imensidão. Meus sonhos se desmancharam pelo vazio da imensidão. E assim eu saí, igual um louco nas ruas, chamando por ela. E noutros braços estava quem no passado me amava, mas eu não esqueço dela. Não posso esquecer, pois ela me jurou que não viveria sem o meu amor. Os beijos que eu sinto o sabor, já faz tanto tempo, mas eu guardo o sabor. Igual um louco nas ruas,

principal retorna à execução do programa de aquisição de alimento PAA em Comendi. A Saré celebra a 24ª edição da Festa da Amizade com homenagens e shows. Essas e outras informações, os fatos, os detalhes, a individualidade de cada município a partir de agora aqui pelo Rádio Jornal. A notícia do interior cearense na nossa programação. Rádio Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. E vamos nós, a partir de agora, ter o compromisso de fazer com que a... ...dos 52 novos soldados que fazem parte da turma de 1.099 soldados promovidos na última sexta-feira, 13. E o governo do Ceará projeta até 2026 contar com 6.700 novos agentes nas forças de segurança do estado e novas 1.500 viaturas. Nós estamos atuando de maneira muito intensa para enfrentar o crime. Estamos fortalecendo as forças de segurança com efetivo. Entregando viaturas, melhorando as condições de atuação dos nossos agentes. O combate ao crime exige muito trabalho, investimento e integração com o governo federal, os governos municipais, além de atuação conjunta com a justiça. É o que afirmou Elmano de Freitas, destacando que o estado também desenvolve políticas sociais para dar mais oportunidades à população. Também estiveram presentes a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Coronel Clênio Sávio, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, dentre outras autoridades. As 25 viaturas entregues nesta terça-feira irão apoiar as ações da Polícia Civil em 9 municípios: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá e Iguatu. Investimento total é da ordem de R$ 4.235.200. As 16 viaturas, ressalta o delegado-geral Márcio Gutierrez, chegam para reforçar a estruturação da Polícia Civil do Ceará. Tivemos recentemente incremento de 428 policiais civis. Reforçamos o nosso setor de investigação de inteligência. Reforçamos a DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DENARC, que também é a Delegacia de Narcóticos. Então, essas viaturas vão para a Delegacia de Narcotráficos, para o enfrentamento à violência contra a mulher, para a proteção aos estudantes. São vários setores da Polícia Civil do Ceará que serão estruturados com a chegada dessas viaturas, assim detalhou. A distribuição das viaturas no combate ao tráfico de drogas. 3 veículos, convênio federal realizado via Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Serão 2 para a DENARC em Fortaleza e 1 para o Núcleo de Combate ao Tráfico em Juazeiro do Norte. E combate à corrupção. 6 veículos para o DECOR em Fortaleza. Convênio federal realizado via a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Já no combate à violência contra a mulher, são 8 veículos. Convênio federal realizado via Secretaria de Segurança Pública. E serão beneficiados Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral, além do Crato. Pois é, e a proteção aos estudantes? Olha, são 8 veículos por meio do edital do governo federal para esta finalidade. Convênio federal também realizado aí via a Secretaria de Segurança pública. E aí os beneficiados são quem? Olha, Fortaleza, são dois, no caso Fortaleza, dois DIPRE, né? Um para Fortaleza, um DCA, um Fortaleza, o DECSECA, e também um para Juazeiro do Norte, e ainda um para Sobral, outro para Quixadá e também um para o município de Iguatu. Agora, falando do IFES Crato, o campus do Crato do Instituto Federal do Ceará, acaba de lançar edital de seleção para transferência interna, transferência externa e ingresso de estudantes que já possuem diploma de ensino superior. As inscrições estarão abertas de 18 a 30 de setembro.